amados irmãos, a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, que eu possa contribuir algo para o reino de Deus na vida da igreja dos irmãos. Careço das vossas orações, suplico ao meu favor, a favor da minha família e pela igreja do Senhor. Oremos uns pelos outros. Não esqueça disso. Amados irmãos, iremos refletir um pouco sobre o esforço humano e a capacitação divina. Se Deus, amados, é aquele que nos outorga diversas medidas de fé, devemos buscar uma fé maior? Sim, com toda a nossa força, por meio da oração, por meio da palavra, da comunhão e da obediência. A fé é um dom de Deus. Romanos 12, 3 diz: pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, ele outorga a cada crente uma medida de fé. Efésios 2, 8 afirma: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra isto se refere a todo ato de Deus, incluindo a realização da obra de salvação na cruz e a sua aplicação por meio da fé. Filipenses 1:29 está escrito: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Crer e padecer são dons de Deus. De modo semelhante, o arrependimento é chamado um dom de Deus. 2 Timóteo 2,25 está escrito: instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Atos 11, 18, está escrito: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. A revelação de Cristo ao coração torna possível a fé e também é um dom. Mateus 16, 17, está escrito: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E ainda 2 Coríntios 4, 4 e 6 está escrito: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isto não significa que a fé ela é estática ou que não devemos buscar lá mais e mais. Em 2 Tessalonicenses 3, Paulo escreveu: a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Em 2 Coríntios 10 e 15, ele escreveu: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Paulo declara que tinha esperança de que a fé daqueles crentes cresceria. Portanto, é claro que a fé precisa crescer e não permanecer estática. O fato de que Deus lhe deu um nível de fé ontem não significa que a vontade dele para hoje é que você tenha a mesma medida de fé. O propósito dele para você hoje pode incluir uma fé muito maior. O seu mandamento é que confiemos nele em todo o tempo, conforme Salmo 62:8. E conforme 2 Pedro 3,18, e cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ordena o que quer e concede em medida aquilo que ordena. Mas devemos sempre buscar aquilo que Deus nos ordena. Ele manda: desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Veja que Deus não disse: visto que eu efetuo, vocês não devem agir. Ele disse assim: porque eu efetuo, vocês realizam. O dom de Deus não substitui o nosso esforço, mas capacita-o e sustenta-o. Afirmamos juntamente com Paulo, que ele escreveu em 1 Coríntios 15:10, a sua graça, ou seja, a graça de Deus que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei. O dom da graça produziu trabalho árduo. Não acontece de maneira contrária. Paulo disse mais: trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O próprio trabalho de Paulo foi um dom da graça. Sim, isso parece com o nosso esforço. É um esforço, mas isso não é tudo. O esforço não é a raiz. Se é virtuoso, é Deus. É Ele quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele cumpre com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Segundo a Tessalonicenses 1:11. Deus equipa com todo bem para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante deles. Diante dele. Hebreus 13:21. Por conseguinte, busquemos a maior fé possível, com todos os meios que a graça de Deus nos tem dado. Sejamos como Paulo. Esforcemos-nos o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em nós. Colossenses 1:29. Glória a Deus. E quando trabalharmos arduamente, não pensemos de nós mesmos mais do que é necessário. Mas como Paulo, podemos dizer: não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15. Existe um lugar para a determinação na vida cristã. Trabalhei muito mais. Porém, ela é precedida e capacitada pelo dom, a graça de Deus comigo. Portanto, toda determinação é vivificada pela fé na graça. Que Deus em Cristo, amados, continue vos abençoando. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar.